quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Juninho no apelido, grande no espírito. Juninho no apelido, grande no espírito. Lá na quebrada é bem reconhecido. Pronto pra amar e ser amado. Pronto pra odiar e ser odiado. Juninho no apelido, grande no espírito. Lá na quebrada é bem reconhecido. Pronto pra amar e ser amado. Pronto pra odiar e ser odiado. Moleque esperto, age sempre com a verdade. E pode crer, mesmo tendo essa idade, bem mais ligeiro que vários homens. Se deixar na ideia de consome. Aí tia, dá um troco, eu carrego sua bolsa. Tenho três irmãos, quero ajudar a minha coroa. Eu não posso esperar dos políticos, da política, tanta mentira me irrita. Mas isso não é suficiente. Realizar um sonho, ver o povo mais contente. Quando eu crescer, quero uma biblioteca, uma creche, poder fazer. Mas ainda, eu sou uma criança. Se eu sou o seu futuro, me dê sua esperança. Na minha quebrada, ainda escuto muita gargalhada. Humildade, simplicidade, força de vontade. Paz e alegria pra todas as periferias. Você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Juninho no apelido, grande no espírito. Juninho no apelido, grande no espírito. Lá na quebrada é bem reconhecido. Pronto pra amar e ser amado. Pronto pra odiar e ser odiado. Juninho no apelido, grande no espírito. Lá na quebrada é bem reconhecido. Pronto pra amar e ser amado. Pronto pra odiar e ser odiado. Essa é a realidade de Juninho. Garoto sofredor, mas sempre de cabeça erguida. Autoestima, mano. CNJ.